ouvintes, sejam muito bem-vindos ao A partir de agora, estamos juntos para partilhar histórias e vivências. Este é o céu da minha rua. Olá, ouvintes. Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição de O Céu da Minha Rua. Eu chamo-me Carlos Bonaparte e a minha presença já é conhecida nestas bandas. Na verdade, é que, com muito orgulho, sou o fundador deste projeto, que há mais de 3 anos e 7 meses que está no ar. É verdade. Fará, se tudo correr bem, e vamos acreditar que sim, dia 4 de setembro, um total de 3 anos e 8 meses que o primeiro canal está no ativo. Bom, o segundo fez 3 anos há pouco tempo, no dia 2 de agosto, e a Antena Best, bom, está está ainda uma bebê, no sentido em que também, enfim, tem pouco mais de 2 anos, mas bebê mesmo é a Antena Live, que tem tem alguns meses, fez no dia 20, ou seja, fez ontem, nem mais nem menos que 3 meses. Pois é, então, o que é o céu, na minha rua, o céu da minha rua? Basicamente é um espaço onde eu vou falar um pouco sobre tudo. Os ouvintes que enfim, que estavam à espera do regresso de Nós e o Mundo, também eu estava à espera. Mas, aliás, o primeiro tema do céu da minha rua vai ser precisamente esse. O porquê do fim do Nós e o Mundo. Ora bem, como os ouvintes já devem ter reparado, eu, nos últimos tempos, e não só, o programa já estava no ativo há muito tempo, acabou e não volta, é um programa que não volta, efetivamente. Mas dizem eu que, como os ouvintes já se devem ter percebido, eu sou uma pessoa muito exigente no meu trabalho. E recentemente fiz um comentário no Facebook que me custou este programa. Ou seja, o que aconteceu foi que, digamos, houve uma situação com uma operadora. Eu tentei, junto à operadora, resolver o problema, os mesmos. Até não, ou seja, concordaram comigo de que a falha existia, mas o problema é que a falha não existia. Foi uma falha dizer-me que a falha existia, mas fora essa não houve nenhuma falha, porque o que houve foi uma questão de acessibilidade. Enfim, não me vou alongar muito sobre essa questão, mas realmente isso fez-me pensar que estava na hora de abdicar de um programa de opinião. O Nós e o Mundo é uma marca da Antena Web, tinha mais de 3 anos desde que estava no ar, era um dos programas de raiz, mas a verdade é que a qualidade acima de tudo, e se neste momento já não estava em condições de manter a qualidade, deixei então o programa. Ainda assim são 3 anos de comentários, o que é, para todos os efeitos, muito positivo. De todas formas, o que hoje lhe apresento é um programa diferente. Eu não vou falar apenas das coisas do dia-a-dia, aliás, nem na maior parte das vezes vai ser isso. Vai ser um programa mais em que vou partilhar recordações ou pensamentos com os estimados ouvintes. Poderá, às vezes, passar por algumas questões atuais, mas não serão questões atuais, por exemplo, como a... Como é que eu posso dizer? Não serão questões atuais como esta semana houve não sei o quê de Viseu e houve lá uma polémica qualquer. Às vezes, vai ser diferente. Vai ser algo que realmente me toca. Não apenas algo sobre o qual eu tenho que formular uma opinião, mas sim algo sobre o qual me toca. Podemos, por exemplo, falar da Coreia do Norte, quando se permitisse naquela altura, quando houve aquela questão da Coreia do Norte. Podemos falar de quando, ou poderia eu aqui falar com os estimados ouvintes, quando foi aquela questão de Santiago de Compostela, que morreram 78 pessoas. Poderia eu falar de várias coisas, ou de sentimentos, ou de animais, ou de coisas do meu passado, ou do passado do nosso passado. Qualquer coisa. Os temas são diversos e com uma particularidade. O estimado ouvinte que está também aí a escutar O Céu da Minha Rua pode participar no programa. E pode participar de uma forma muito simples, basta enviar-me uma mensagem para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com e nesse mesmo e-mail pode contar-nos a sua história. Eu não vou lê-la aqui na íntegra porque tenho dificuldade em ler textos corridos, como os ouvintes facilmente compreenderão pela minha deficiência visual, mas o que é certo é que, efetivamente, lerei aqui ou falarei aqui da história, ou até se quiser pode-nos enviar uma gravação áudio, mas mais seguro será enviar-nos o seu texto, até porque é mais fácil também, não é? Enviar-nos o seu texto, envie-nos a sua história, conte-nos um episódio da sua vida e eu vou aqui lê-lo ou falar sobre ele. Vou resumi-lo para que os ouvintes possam também, isto sempre que não tiver aqui a colaboração dos meus colegas, porque até poderá acontecer, o ouvinte manda o texto com a história da sua vida e automaticamente depois aqui nós também damos aqui uma ajuda para que, ou aqui terei aqui colegas que me darão uma ajuda para procedermos à leitura do texto na íntegra, como deve ser, aliás. Será até melhor assim. Portanto, podem participar, enviem a vossa mensagem, conte-me uma passagem da sua vida, a sua história, por exemplo, ou uma parte da sua história. Fale-nos um pouco de si e nós aqui vamos ler esse texto. Não eu, mas aqui na rádio leremos o seu texto e vamos também contar como é que é o céu da sua rua. Eu gostava muito que participasse neste programa e gostava muito que contasse também a sua história, porque é disso mesmo que se vai fazer este programa, de histórias. Eu começo por esta, a minha, aquela que fechou o Nós e o Mundo e aquela que abriu este espaço radiofónico. De facto, era algo do qual já sentia uma certa necessidade e que hoje então se concretiza. Porque a comunicação é aquilo que faz efetivamente a rádio. Hoje em dia, com as novas tecnologias, é muito fácil ir à internet, fazer download de algumas músicas e passá-las numa qualquer estação de rádio. Há sites como Listen to My Radio que permitem de uma forma gratuita fazer rádio. Há outros serviços que são pagos, mas têm um preço acessível e que por isso mesmo é muito fácil fazer também uma rádio, mesmo que não se tenha ali a voz, não é? Há o streaming que imita as músicas, aliás, por exemplo, como acontece com a Antena Live, só que a Antena Live é um suporte, digamos assim, publicidade para os outros três canais, não é o único canal da Antena Web, por isso é que também não temos esse problema. Mas, portanto, isso é fácil. E o que eu quero dizer é, eu sou da opinião de que a comunicação realmente é o prato forte, porque nos convida a ficar para ouvir algo que sabemos que não vamos ouvir em mais nenhuma emissão ou em mais nenhuma estação de rádio. Eu, pelo menos, não faço programas, tirando os programas da parceria para algumas produtoras, mas não tem nada a ver com programas deste género. São programas que têm como base a música. Efetivamente, programas deste género, não. Só mesmo para a Antena Web, para o grupo Antena Web. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é seja bem-vindo a este espaço, porque, efetivamente, vamos ter aqui muitas histórias para contar. Eu tenho muitas coisas para vos contar. Algumas do passado, outras até do presente e outras até do futuro. É verdade. Há momentos em que eu viajo quase que ao futuro ou a uma realidade que de todo nem sequer tem de existir. Há músicas que me transportam de uma tal maneira para um espaço imaginário tão profundo e ao mesmo tempo tão nítido que é possível descrevê-lo, como aliás aconteceu há uns tempos com A Vaca de Fogo. Eu não vou voltar a recordar esse momento aqui, não vou fazer essa descrição como fiz na altura, mas vou deixar aqui aos nossos ouvintes para que possam ouvir essa mesma descrição, que é um exemplo. É uma visita ao programa Escolhes Tu, Escolho Eu. Eu não fiz isto muitas vezes. Efetivamente, eu não fiz isso muitas vezes. Não fiz grandes descrições muitas vezes. Mas naquele caso saiu uma descrição de mais ou menos 7 minutos para uma música que tem pouco mais de 4, se a memória não me traiçoa. Mas eu já volto, atenção, porque eu já volto. O céu da minha rua volta dentro de alguns instantes, ou seja, eu volto à antena dentro de alguns instantes, quanto mais não seja, dependendo do tempo que ainda me resta, para me despedir do estimado ouvinte. Para já, deixo-vos então com essa recordação, a história que originou a escolha musical para esta noite, A Vaca de Fogo, dos Madre Deus. O céu da minha... Ora, vamos lá falar de uma música, de uma escolha que de facto a mim me diz muito. Vaca de Fogo, não é? Estava a ver se não acertava o nome. Sim. Ora, a música que se segue, estimados ouvintes, chama-se Vaca de Fogo. A Vaca de Fogo. É uma música lindíssima. Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu. Porquê que a cadeira está estranha? Não tem nada. Mas diziam então que é de facto uma... Para mim, a música portuguesa que alguma vez já se fez. Tudo bem. É uma música cantada com... Não sei explicar, mas aquela expressão do soltaram uma vaca em chamas com um homem a guiar. Faz-me lembrar uma tarde de sol, crianças sem ir à escola, alguém com um tom de voz meio já de gasto do tempo,

E aqui está a Vaca de Fogo, a música dos Madre Deus, que afinal tem quase 5 minutos, e que então fez parte de uma emissão que foi para o ar no dia 10 de dezembro de 2011 do programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. A verdade é que realmente esta música, eu tinha aqui uma versão mais curta, até agradeço ao Nuno pela gentileza, quando nós fizemos 2 anos de programa, ter feito esta seleção e ter até aqui preparado os cortes, etc. Mas eu decidi trazer aqui a versão original porque acho que é mais divertido também trazermos, neste caso trazer, um excerto de um programa, não é? Irmos aqui ao nosso arquivo, irmos aqui buscar o programa e tudo mais, acho que é positivo também. Por isso decidi trazer, até porque esta descrição, ela foi resumida, o Nuno resumiu-a, mas a verdade é que eu gosto também mais dela assim, na íntegra. Acho que alude, acho que mostra melhor até a própria emoção com que estava na altura em que fiz esta descrição. Aliás, e é curioso, porque eu estava a ouvir a descrição, e isto acreditem que estive mesmo a ouvir aqui a descrição, até para saber se era necessário cortar alguma coisa, se havia aqui algo que se pudesse cortar, enfim, etc. Estive aqui a ver... estava tudo bem, basicamente. Estive aqui a ouvir a intervenção, essa intervenção, que foi, aliás, aquela que fechou o programa, do dia 10 de dezembro de 2011, do Escolhes Tu ou Escolho Eu. E estava eu a ouvir a descrição e automaticamente, antes até de eu falar, já estava a caminhar por essa rua, a virar à direita, a sentir aquela terra nos sapatos, enfim, portanto... e depois a chegar ou seja, entre um muro qualquer e a porta da igreja e o edifício da igreja, não é? Virar à esquerda e ter ao meu lado esquerdo a porta da igreja. E automaticamente já estar num piso mais asfaltado, e seguir em frente, e ter ali o sol outra vez, agora, enfim, menos, porque realmente ali aquela superfície é mais ampla, portanto. E depois ainda consegui seguir mais para diante. Esse largo é um largo muito muito limpo, sem socalcos, sem, enfim, e só depois, quando chegamos ao fim desse largo, ainda sendo um bocado, ou seja, ainda é um largo um bocado grande, e só depois quando chegamos lá ao fundo é que tem a escola, e aí quando viramos à direita é que o caminho segue novamente em terra batida. E aí sim, aí é que já me perco de vista por esse caminho. Aí já não consigo imaginar muito mais, já não, aliás, eu até consigo imaginar, mas não vou forjar uma imaginação. Tudo aquilo que eu fiz naquela descrição e aquilo que eu estou a fazer agora é precisamente dizer aquilo que me está na alma. Não estou a procurar imaginar um caminho, porque isso procuramos por imaginar, todos nós podemos procurar por imaginar um caminho. Mas aquilo que eu fiz naquela altura e aquilo que eu estou a fazer agora é precisamente isso, contar-lhe aquilo que eu estou a ver. Bom, e só, portanto, só esse caminho que é sinuoso, dá para ver que é sinuoso, mas perde-se de vista. Não há, é um caminho mais estreito, terra batida, sinuoso, ou seja, aquilo deve ser a subir, imagino eu, mas aí sim, perde-se de vista. Só ali o portão da escola é que ainda se vê bem, que está em frente. Vocês imaginem que viram, ou seja, estão naquela rua, não é? Onde passou a Vaca de Fogo, ou assim, a Vaca em Chamas, viram então à direita, não é? Como eu disse, ficam entre o edifício da igreja e o que seja, o edifício que seja, casas, enfim, que sejam, que estão por ali, portanto, e que vão continuar e que continuam. Entretanto, o edifício acaba, podemos virar à esquerda e deparamos então com a porta da igreja. E portanto, ficando nesse ponto, olhando para a vossa direita em frente, ou seja, na diagonal, vocês veem lá ao fundo a escola. Veem o portão da escola, é uma escola, presumo que seja uma escola primária. Não parece que seja uma escola sequer de preparatória, é uma escola primária. É pequena, é uma escola simples, vê-se à longa vista, ou seja, da distância, de que é uma escola pequena, não é por ser à distância mesmo, porque é uma escola pequena em termos de estrutura. E só mesmo por aí, depois, é como eu digo, andando mais para a frente, reparamos que, de facto, à direita, também na diagonal há esse caminho, ou seja, não é explicitamente à direita, é, ou seja, entre... o muro limítrofe do largo e a escola, que está esse pequeno caminho que é sinuoso, eu creio que é subir, que é de terra batida e que é então o tal caminho a perder de vista. Eu quase que me consigo transportar por ele, quase que me consigo atrever a ir por aí e até a ver por onde é que vai. E a única coisa que eu consigo saber é que é terra batida, tem este, de facto, este é um caminho estreito e efetivamente o sol bate atrás. É desconfortável, não vou seguir por aí, vou voltar para o largo. E é aí que me situo, olhando como sempre o céu da minha rua, que continua azul, guiado por este alívio, porque a vaca em chamas já passou, já morreu, já seja o que for, mas já não está ali. Não ficaram ali vestígios, pelo menos no largo. Aliás, ela saiu dali. Ela saiu. Os ouvintes que estiverem a localizar-me estarão certamente a ver agora, ou seja, virado novamente para essa rua, do outro lado do lado largo, junto à escola primária. E vocês poderão ver à vossa direita, na diagonal, poderão ver a porta da igreja. E vendo aí a porta da igreja, foi precisamente daí que saiu. O que soltaram a vaca em chamas. A esta altura, 6 e pouco da tarde, já se prepara a missa. Como eu fiz ali a descrição há pouco, já há miúdos em casa a jogar. Neste caso, será ainda mais a fazer os trabalhos de casa. Não se ouve daqui, como é lógico, grande som, porque não é aquela rua. Aliás, daquela rua não se ouve nada ainda, porque efetivamente, como disse, não passam ali carros. É uma rua estreita, não passam ali carros. E digamos que, efetivamente, entre os ouvintes poderão perguntar, mas então o que é que há entre o edifício da igreja, ou seja, entre o largo, portanto, imaginando que nós, ok, viramos à direita e temos este caminho de terra batida, pequeno, porque é entre o edifício da igreja e o outro, e as casas, não é? E depois o que seja... Ou seja, se seguimos em frente, o que é que há? Eu confesso que não tenho bem a noção, mas presumo que seja a continuação da rua. Só que o que realmente importa é aquela rua. Ou seja, poderá ser uma transversal, este caminho, este pequeno caminho. Não sei explicar, mas efetivamente o que há depois será a continuação da rua. Daí não consigo mesmo ir para aí. Eu estou neste momento no largo, não consigo ir por aí. Mas efetivamente, situando-me aqui no largo, e já com o sol a ter ido embora, mas o céu continua azul. Ou seja, o sol foi embora. Não se avista o sol diretamente do largo. Agora, ele deve ter ido, ora, seguindo o curso, ele deve neste momento estar por trás, deverá estar ainda a ser visto. Se tivesse visto um pouco antes, talvez ainda o apanhasse de frente. Se estivesse a olhar para o portão da escola, talvez ainda o apanhasse de frente. Isto seguindo a lógica, porque o sol vai-se embora, eu não sei exatamente por onde é que ele vai, mas será por aí, pelo portão da escola. Ou seja, deverá haver alguma altura em que fica de frente para quem está a olhar para o portão da escola, mas confesso que não sei. O que interessa mesmo é todo este caminho sinuoso que eu consigo avistar como o último e do qual voltei para trás. Como já lhe disse há pouco, o sol estava muito quente na altura em que eu tentei ir por aí. Era um caminho aborrecido, era um caminho sinuoso, um caminho fechado. E sim, era a subir, efetivamente, era um caminho a subir. Íngreme, por sinal, terra batida. E não quis ir por aí, fiquei aqui no largo. E é deste largo, do céu da minha rua, que eu me despeço, desejando aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite, lembrando que já de seguida Nuno Miguel lhe traz mais uma edição do programa Aqui Jazz. E eu, Carlos Bonaparte, vou voltar então, na próxima semana, para mais uma edição deste espaço radiofónico, que espero eu também conte com a sua participação. Ouvinte, fique bem, tenha uma boa noite, e cá nos encontramos na próxima quarta-feira para mais histórias no céu da minha rua. Boa noite.